meu revólver enquanto Cristo não vem. Das cinzas nasceu o homem, do homem nasceu a máquina. Oitão 380.30 quadrada. Fuzil Falmini, use Excalibur com machine. Escopeta 12.40 R15. 7.659mm 32. Glock 44, Colt Garrucha 22. Belga Winchester, garrote AK-47, rifle, pistola automática, Magno 357. Carabina, morteiro, ouro, cartucheira, submetralhadora, ciclope 12, punheteira. Belga, Ruger, Colt, Magno, Madison, Rossi, Schmidt, Tauss. 45, bazuca, espingarda, mosquetão. Pistoleta, roquete, PT, granada de mão. Filobé 28, HK.50, Zig Zauer, Pauser, FNP.90, 36, Stilger, R, Baby, M16, Fower, Snipe 762 G3, M9, Mosquete, Mouse, C4, Sesca, Smoke, Imbel, AW. 635, coquetel, molotov, bereta, dinamite, matraca, macaca, lança, míssil, calibre 20. Parabelo, parafal, bem-vindo ao Vietnã. A máquina que cê criou pode te matar amanhã. Máquina. Máquina. Máquina. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Máquina de matar, máquina que Deus não fez. São diversos calibres criado por vocês. Foi se arme pra guerra, bem-vindos ao Vietnã. A máquina que cê criou pode te matar amanhã. Máquina de matar, pau de fogo, puxa o cão. São diversos calibres, calibres de precisão. Oitão 380.30 quadrada. Das cinzas nasceu o homem, do homem nasceu a máquina.